de uma forma diferente. Roube atenção, inteligência, respeito, não só vive aula. Evolucione o mundo com a sua palavra, seja um poeta. Onde todos confiaram suas ideias como um messias. Resolvedor de problemas, curador de doenças. Um líder, um linha de frente com um pelotão ascendente. Somente somando, sistema invalidando, mundo falso ao redor existe. Destruindo essa porra, explodindo essa merda, mandando pros ares, foda-se o sistema negligente, imperialista, racista, causador de vítimas e morte, em todo um canto de um país sem sorte. Foda-se os políticos, químicos, drogados, soldados da morte, agregados com pelotão de choque. Foda-se aqueles que contra o rap lutam, é o limite do absurdo. Eu fico louco e me aborreço, me recordo os tempos violentos e não me esqueço. E agi do modo rush, com esses putos que iludem um país triste e burro. A nação veio igual da caneta para o CT, na sua cabeça explode como a 9, faz pensar, raciocinar, refletir, agir. A música é o poder dentro de você, inspira para fora o seu talento, inspira para fora o seu talento. Vanguardeiro, combatente, revolucionário, nego lutadores somos nós. Fusão de mente a voz, é de ele pelo povo, oprimido, escravizado, sofredor e louco. Nego dá o troco, vanguardeiro, combatente, revolucionário, nego lutadores somos nós. W negro a voz, detone o sistema, mal de tormento de máquina de ano de distorção. O Cabral, seu bando, é exploração, descendo a dívida que meu povo tem acabou. Um país deformado, lutará aliado pela justiça. Um baterão como nossos comandantes, ressuscitaremos zumbi, mal que o Luther King. A frente nosso batalhão lutarão, levarão nosso povo à vitória. O sistema derrota, festejaremos a glória e o poder do negro que tem. A cara, a coragem, gritar, protestar, reivindicar seus direitos. Lutando contra a hegemonia, sistema fatídico, protestando contra a corrupção de políticos. Da injusta exploração sofrida pelo meu povo, do abandono do governo perante ao pobre. É trágico, mas a guerra é o óbvio. Lutando, voltaremos o pote, os quatro cantos do planeta. O negro é poder que fortalece, estremece o sistema com o poder de uma elite. Escurece a noite com o poder de um eclipse. Negro, ouça a voz de lutador por você. Não acredito em mundo lutar, com a força de pensamento ganhar. O sistema é poderoso, mas é assim. Lutando agora vem aos poucos, suando, vem com gosto. Sangue, sal do inimigo, é pressão, mas coisa de perigo. Lutando pelo meu povo, não é gerente, foi zumbi. Você só história, vive na memória de guerreiros como nós. W negro a voz do povo. Vanguardeiro, combatente, revolucionário, nego lutadores somos nós. Fusão de mente a voz, é de ele pelo povo. Oprimido, escravizado, sofredor e louco. Nego dá o troco, vanguardeiro, combatente, revolucionário, nego lutadores somos nós. Fusão de mente a voz, é de ele pelo povo. Oprimido, escravizado, sofredor e louco. Nego dá o troco, vanguardeiro, combatente, revolucionário, nego lutadores somos nós. W negro a voz do povo, é a voz de Deus.